Salvador, boa noite, TAM 3600, sinto informação Golf, autorizado até 150. TAM 3600, acione a identificação 10050, voo ITAP. 050 ITAP, TAM 3600. TAM 1021, total 9908. O total 9908 está autorizado. A decolagem dá 1-0, vento 1-60 graus, 059. Salvador, Salvador, boa noite. Voo 1805, informação voo. Voo 1805, aciona a identificação 10060, chegada Mari. Desculpa, 060, voo 1805, chegada Mari. 3600, desce para 2000 pés, QNH 1021, direto Duna. 2000 pés, confirma ajuste, senhorita. 1021. 1021, direto Duna para 2000, 3600. São 3600, está autorizado ILS, reporte estabilizado localizador. Autorizado ILS, reportar estabilizado, 3600. Controle, muito boa noite. Total 9908, na terceira milha curvando direita. Total 9908, contato radar, sobe e mantém o 320, voa Leda. Sobe para o 320, autorizado Leda, total grato. Para 3000 pés, ajuste no 021. 3000 no 021, voo no 805. São 3152, acima a identificação. Desce para 4000 pés, QNH 1021, chegada mais. 4000 1021, pode voar SAP da presente, são 3152. São 3152, mantém o perfil, é o número 3 na aproximação. Gente, boa, 3152. Tabatango, Mike Eco Alfa, controle Salvador. Eu tenho ciência dos corredores visuais, Salvador? Mike Eco Alfa vai prosseguir visual para pista 1-0. O instrumento. Gente, o Papatango Mike Eco Alpha tem condições de voar na Proa 015 em condições visuais. Em posição, vá na Proa 015. Mike Eco Alpha reparte para descida. Boa noite, 2, 2, 4, posição 230, parada fazer, contra a cota. Chame 118.6, Oxenai 6224. 118.6, Salvador, Oxenai 6224, para Aracaju 230. Oxenai 6224, eu tenho autorizado aqui o 190, o senhor aceita? Afirmativo, pode ser, 190. Ok, tá autorizado então Aracaju, o nível 190. A decolagem da 10, curva à esquerda, subida Puca, após Puca Jamo, e após Jamo direto Aracaju. O controle é 120.8, acione 5471. Está autorizado então 190 para Aracaju. Fala na carteira 1-0, curva esquerda, saída é Puca, Puca Jano, Jano Aracaju, controle 120.8, transponda 5471, lançamento 6224. O Oxenai 6224 é só confirmando a posição, é Jamo, é Juliette Alfa, Mike Oscar. Juliette Alfa, Mike Oscar, Oxenai 6224. Que o cotejamento agora é correto, chame quando pronto no portão 01. Pronto, 1, 2, 4. 10.000 pés, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. O tráfego à sua frente está passando duna e está com 150 de ground speed. Tráfego à sua frente. Total 9908, chama Recife, 1251. Chamo. 1251, boa noite. Boa noite, bom voo. Obrigado. Estabilizar 3600. Então 3600, completa a aproximação, chama a torre 1186. 186, obrigado. No 52, desce para 3.000 pés, QNH 1021, no direto Duna. Direto Duna, 3.000 pés, 3.000 pés, pegar. Boa noite, o TAN 3600, tráfego avistado, está livre o pouso na 10. O vento é 1.50 graus, 1.12 nós. Repouso, 3600. 1805, estabilizado no localizador. Gol 1805, completa a aproximação, chama a torre 1186. Oi, foi também, Gol 1805, rápido. San 3152, desce para 2000 pés, QNH1021, não autorizado ILS, reporte estabilizado. 2000, 1021, reporte estabilizado. San 3152, obrigado. Gol 1805, ajuste a 1021. Aguarde autorização de pouso. Gol 1805. San 3600, no solo aos 1-0, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 9. Autorizado táxi Alfa Juliette para 09 na Celestube, San 3600. Gol 1805, livre o pouso na 1-0, o vento é 1-5-0 graus, 1-0-9. Livre o pouso na 1-5, baixou na voa no 8-0-5. Vente. Salvador, boa noite, Hércules 5809. Objeto 5809, boa noite, essa é uma identificação, desce inicialmente para o 090, voa Duna, mantendo high speed. Voando Duna 5809, descendo para o 090. Gol 1805 no solo aos 1-4, tá livre o táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Livre o táxi via Alfa, chamará antes da Juliette. 1-0-2-1, vetoração para sequenciamento, curva esquerda pro 0-1-5, limitado pelo localizador. estabilizou o localizador avistando para 3152. 3152, completa aproximação, chama torre 1186. 186, atenda com a boca, obrigado. Está autorizado, eu acho que não é 6224, chame táxi. Boa noite, TAM 3152, baixou e travou. Tente TAM 3152, está livre o pouso na 10, venta 1970 graus 059. Repouso na pista 10, TAM 3152. Após a Vienca, no 805. 805, após a Vienca, prossiga para o portão 1. Após a Vienca, para o portão 1, 805. Nosso novo limite é QDMIC 120 de Sintra. WebJet 5809, desce para 2000 pés, que é negar 1021, autoridade LS, porta estabilizada. Air 6284 para o táxi, com 105 a bordo, alterna Recife, 2 horas e 11 de autonomia. Air 6224, reporte no ponto de espera, pronto, ajuste 1021. Reporta ponto de espera pronto, ajuste 1021, canal 6284. Trezona 52, solo 19, taxi via Alfa, Juliette, portão 4. Alfa, Juliette, portão 4, 3, 1, 5, 2. de alinhar e decolar, pista 10, vento 180 graus, 8 nós. Está voando o Duna, 5809. Web 5809, recebo no radar pro Salvador. Tá positivo, tá aprovando o Duna agora.